Game Track Podcast. Pelo poder do Shinyuken! Pelo poder do Barrel Roll! Pelo poder do Falcon Punch! Pelo poder do Choque do Trovão! Pela União São... Nosso poder de sou cruzado, mas isso aí que vale a pena, então vamos lá. Eu sou o Zabuzeta, estou apresentando hoje aqui com Excel. E aí, Excel, tudo bem? E aí, cara? Game Track, edição especial, formato especial, tudo especial! Tudo da hora, vida, né? E nós estamos aqui com quem, Excel? Olha, cara, nós estamos aqui com The Big Boss! E com o Fernando. Sabe aquela arte foda, assim, que recebeu um monte de elogio do nosso layout no Level Mais, cara? Então foi esse aqui, ó, que fez. Oh, obrigado. Opa! Ah, esse é o Fernando Perazzoli, sempre vou falar Perazzoli, sei lá. E aí, Fernando, tudo bem, cara? Tudo certo. E também estamos aqui com o boss, né? Rubens Cavaleiro. É eu! Beleza? Então é isso, galera. Vamos começar aqui mais uma edição do Game Track. Lembrando que essa edição não tem leitura de e-mails, porque é a versão, digamos, pocket, né, Excel? Exatamente, galera. Essa é a versão pocket. Não sei se vocês já acostumaram com o nosso novo formato, nosso novo esquema, mas aos poucos vai engrenando, vocês vão sentindo a magia acontecendo. Corretamente, né? E aproveitando aqui, a gente vai começar hoje um novo formato, né? Um novo teste, digamos um experimento. Olha só a palavra mais bonita pra esse momento. Um novo formato de playlist que a gente vai usar aqui eventualmente, né? Exatamente. A gente pretende fazer ele um formato especial, usar de vez em quando pra dar uma quebradinha no ritmo. E ele vai ser um formato playlist meio versus, assim. A ideia no papel é linda, galera. Agora, depois de vocês ouvirem, vocês dizem pra gente se gostaram. Dependendo da gravação e da edição, olha lá. Olha só a magia acontecendo já na edição. É isso aí. Então vamos explicar mais ou menos como que vai funcionar as regras aqui, Excel? Vai funcionar assim. Cada concorrente vai botar o pau pra fora, a gente vai medir na mesa. Né? Uou! Uou, barrel roll! Barrel roll, literalmente, enfim. E se caso empatar, a gente mede pelo tamanho das bolas, né? Exatamente, perfeito, perfeito, amigo. Oh. Perfeito. Quem teve cachumba na infância ganha, então. Exatamente. Não, galera, o negócio é o seguinte: cada participante vai escolher 3 músicas, eles vão revelar numa ordem, né? Aí cada um vai revelar a primeira, depois eles revelarem a primeira, a gente vai jogar um tema pra eles e eles vão ter que nos dizer por que que aquelas músicas encaixam com aquele tema. E depois vai fazer isso com a segunda música e com a terceira, finalmente. E eles podem justificar, sejam com o ritmo da música, da cor do jogo que eles estão falando, o contexto geral, se for um videoclipe, qualquer coisa. Tem que explicar. Não interessa, tem que fazer caber. Sim, sim. Mas antes da gente começar aqui, como que vai envolver um pouco de música da cultura gamer, né? Eu tenho uma pergunta assim pra vocês, que acabou me interessando um pouco saber isso, que é: qual que é a frequência que vocês ouvem músicas de cultura gamer assim, no seu dia a dia? Vocês ouvem de vez em quando ou vocês acabam, tipo, ouvindo sempre? Assim, tem gente que trabalha com, por exemplo, muito na frente do computador, acaba ouvindo várias músicas, podcast, né? Vocês acabam criando esse costume de ouvir músicas de games, assim, ou da cultura game em geral? Vai, Fernando. Eu cara, sou cavaleiro, né? Rubens Cavaleiro, passa. Até um tempo atrás eu não escutava, não. O que eu fiz? Eu joguei tudo que era música que eu peguei de soundtrack, de remix, tudo. Fora. E joguei tudo. Joguei no iTunes e deixo no Shuffle lá. Quando cai, eu escuto. Então, todo dia eu acabo escutando alguma coisa. Boa técnica pra ouvir, hein? Eu tenho muita música de videogame no celular também. Acaba quando eu vou pro trabalho caminhando, eu acabo escutando algumas. E você, Rubens? Cara, eu tenho uma técnica parecida. Porque eu comecei a escutar muita música mesmo, fora, no videogame, né, no jogo. Foi depois que eu fechei Mass Effect 1. Ah, Mass Effect 1 tem uma trilha. É, daí, cara, eu comecei, porra, eu posso escutar essas porra no MP3 Player, né, cara? Menção honrosa a música da Normandy, cara. Que puta pariu, tá no meu celular. Hoje eu escuto ela direto, cara, porque eu amo aquela música. E, cara, daí eu fiz faço uma playlist lá, eu dou nota, então se a música for game, ela vai aparecer, entendeu? No meu dia a dia ali. Então, tenho várias músicas na playlist. Mais de 3? Mais de 3, não é só as 3 que vão aparecer aqui. Nossa, cara, quer dizer que eu vou voltar várias vezes aqui. Na verdade, você vai voltar só porque você vai se impor, que eu sei. Para de mim. Cara, vai escutando direto aí, tem de tudo. A gente acaba pegando, às vezes, até, tipo, escutando uma música que você gostou, que seja uma canção ou mesmo só a OST do jogo, né? Que tem só aquela versão instrumental. E você acaba também pegando algumas paródias, né? Tem umas paródias, assim, umas versões. Por exemplo, aquela Wish I Had a Portal lá que tinha, cara, que eu achava muito foda. Era tipo um rap que tá fazendo uma zoação com um portal, cara. O pessoal acha foda porque tem portal no meio. Claro, cara! Eu sou bicho de portal. Bem, então eu vou começar aqui a batalha já, Exa. Vamos escolher nosso... Vamos! Are you ready to rumble? Então, Rubens, qual que é a primeira música que você vai selecionar para esse quadro? Primeiro quadro. Ah, cara, vocês mandou escolher umas músicas aí, velho. Foi muito pela cultura gamer pop do momento, tá? E a minha primeira música aí é uma banda desgracenta de falar o nome, que é a Anamanaguchi. Sim, sim. E nome Mel. Bom. Se você ouvir, cara, você sabe que de onde vem, tipo, de onde vem esse ritmo, né? Ele tem um meio que um rock eletrônico, né? Mais eletrônico, mas tem um pouco de instrumentos de rock, assim, em geral, né? É, eles misturam muito chiptune, né, cara? Sim, sim. Nas músicas. Eles têm a banda em si. Não sei se eu conto agora, né? Ou tento encaixar na minha... Não. Tenta encaixar depois. Qualquer informação que você puder usar, qual é o tema, né? Será boa pra ti, tá ligado? E você, Fernando? Qual a música escolheu pro primeiro embate aqui? Eu escolhi uma música de um dos meus consoles favoritos, mesmo eu nunca tendo um de verdade, que é o Dreamcast, que é uma música chamada Rock It On, do Jet Grind Radio. Olha só que tesão. E, cara, trilha sonora hip hop nervoso. Então, Excel, eu escolho você pra escolher o tema. Então, galera, rufem os tambores. O primeiro tema é... Tananana, música de abrir na geladeira. Rubens, sua justificativa, por gentileza? Vamos lá, cara. Como eu escolhi a música Mel, Mel, né? Tipo, é o miau do gato ali do Anamanaguchi. Olha, falou cara, assim que já, boa. Velho, é, falei só essa vez, não vou repetir. Corta na edição, coloca você falando toda vez certo, assim, tá ligado? Boa. Só que não, né? Vai. Então, cara, como são quatro caras, eles são jovens pra caralho, tá ligado? E eles têm que, cara, fazer muito esporte o dia inteiro, muita atração, muita jogatina de game. Eles sempre estão fazendo música chiptune na banda, toca tudo. A guitarra do cara é modificada com NES, cara, pra tocar, tá ligado? Então, nessas modificações, o cara ficou com sede pra caralho, tá ligado? Olha só. E isso, cara, pode ser, cara, tanto no quando eles vão lá no jogar alguma coisa no flipper, tudo tem geladeira, cara, tudo tem que ter um refresco, tá ligado? Então não tem vez, cara, essa música aqui é pra refrescar enquanto você estiver queimando caloria, cara, porque ela é muito quente, tá ligado? Você fica louco, querer dançar junto, porque é muito pão, pão, pão, miau, miau, tecladinho do gatinho. Eu espero que essa porra cole. Vamos ver. E você, Fernando? A gente vai valer até pouco, né, Excel? Vamos lá. Primeiro vocês dão o parecer de vocês e a gente dá o nosso depois. O Rubens roubou a minha ideia, mas tudo bem. Eu vi isso desde o começo. Droga. Mas então, música de geladeira. Quem jogou o Jet Grind sabe que ele é um jogo todo coloridão, e é laranjado, amarelo, verde, tudo explodindo na sua cara. E você fazendo muito exercício também em cima dos seus inlines, eu acho que... Sempre dá uma fominha, né? E a galera que pratica esporte é toda saudável, come bastante frutas e como é tudo colorido, sempre rola um mamão, um abacaxi, sei lá, uma laranja. Cara, eu tô tentando imaginar alguém que anda de patins comendo um mamão e um abacaxi. Tá muito foda, sério. Tá bom. Tá bom. Eu imagino comendo aquela melancia gigante, assim. Oh, como é que é a melancia aqui, ó? Tá uma delícia. Excel, qual você gostou? Cara, assim, analisando pelo perfil técnico, eu achei uma explicação deveras mal embasada do Fernando. Ah. Não entrou em harmonia, por isso que o time não vai levar esses três pontinhos, né? Agora, o Rubens, ele tentou encaixar, o jogo de passe não tava muito legal, mas ele conseguiu um lançamento em profundidade e ele vai levar esses três pontinhos. Pra mim é contrário, cara. Eu vou votar no Fernando porque ele resumiu muito bem, que normalmente propaganda de geladeira sempre tem aquelas coisas cheias de cores dentro, cara, e cores representam a harmonia da vida da geladeira, cara. Então eu voto no Fernando. 3 pontos pra ele. Então 3 pontos aí, cada um. Vamos somar no final, hein? Vamos lá. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar nesse momento, vamos pedir pra vocês tocar as músicas, né? Então vamos lá, tocando a música do Rubens. Rubens, qual que é a música mesmo? A minha música, cara, Anamanaguchi Mel. Vamos lá então tocar, galera. Vamos lá. Yeah. agora que ouvimos a maravilhosa música do Rubens, Fernando, a sua vez, qual é a sua música? Jet Grind Radio, Rock It On. Toca aí. Vamos lá. Segundo tema, e eu quero saber de vocês, quais são as músicas que vocês selecionaram, começando com o Fernando, qual que é a segunda música que você selecionou pra esse embate? Eu não sei como é que fala, é Mob Deep, Survival of the Fittest. Mob Deep. Do jogo Getting Up, Mark Echoes Getting Up. Eu reparei aqui que você curte um jogo que tem um pouco de grafite, de arte, assim. Só um pouquinho, né? E Rubens? Cara, eu peguei uma música, uma paródia da banda Miracle of Sound. Eu acho que é um cara só, mas tudo bem. É a Command Shepherd, do Mass Effect. É uma música muito hilária, cara. Não tem como ser, não dá risada com essa música. Boa, boa. E Excel, qual que é o tema agora para o embate? Começando com o Fernando respondendo. Rufem os tambores! O tema é curtir um dia chuvoso. Músicas para curtir um dia chuvoso. Dia chuvoso, cara. Então, ó, eu achei uma música que encaixa muito bem com o tema, porque não só a música, mas o clima do jogo, ele é todo, ele passa no futuro meio pós-apocalíptico, é tudo escuro, cinza, e chove, e a tristeza. Falta cores, isso? Ah, não, vou tirar. Falta cores, é tudo cinza. Não, posso tirar. É verdade, desculpa. É tudo cinza e melancólico. Vai perder um ponto. Chuva é melancólico. Por quê? Vai perder um ponto porque o Zabos ajudou. O Zabos ajudou, é menos um ponto. Não, nem vem. Menos um ponto! Tá puxando o saco do chefe aí, pô. Menos um ponto! Nem sei se você vai ganhar o 3. Pô, chuva é melancolia e o jogo, a música, tem tudo a ver com isso. Beleza. Rubens! Você tá muito fudido. Ah, cara. Então, você sabe que Commander Shepard, cara, é o cara que salvou a humanidade, entendeu? Então, cara, como ele é um cara foda e a letra da música fala que ele é foda pra caralho, ele consegue reverter a cachoeira, ele consegue fazer chuva, cara. Ele é Shiryu agora? É foda, ele é foda, cara. Dragão, então. Shiryu Shepard, acho que vai ser meu novo personagem de Mass Effect agora. Velho, ele vira planta de ponta cabeça no... Eu uso biotics, né, pra deixar eu parar. Puta, que tela foda, cara. Excel, avalia primeiro, então. O que você acha melhor aí? Olha, eu achei a explicação do Rubens muito mal feita, entendeu? Foi muito forçadinha, não gostei não disso aí, você apelou. Então eu acho que a explicação mais sincera do Fernando foi mais bem-vinda, ainda que você tenha roubado, tenha ajudado ele. Mas eu só vou dar 2 pontos, porque ele perdeu por você ter ajudado. Bom, eu vou votar no Rubens aqui, cara, porque quem jogou Mass Effect sabe que Biotics é foda. Você pode reverter um clima, cara, com isso, mas isso acaba sendo um pouco roubado. Também vou dar 2 pontos pra ele, só pra empatar aqui, porque eu gosto de empatar, né? Vamos pra última. Mas antes, vamos para mais músicas, né? Fernando, então peço só música pra tocar aí. Toca aí então, Mob Deep, Survival of the Fittest. Vamos lá, pau na caixa. Pau na mesa. Yeah, sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed. Without we, you know what I'm saying? Real shit. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks. In my part of town, it's similar to Vietnam. Now we all grown up and old and beyond the cops' control. They better have the riot gear ready, trying to back me and get rock steady. By the Mac 1 double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxing. New York got a nigga depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul before I put my foot down and begin to stroll into the drama I built. And all unfinished beef, you will soon be killed. Put us together, it's like mixing vodka and milk. I'm going out blasting, taking my enemies with me. And if not, they scar, so they will never forget me. Lord forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or maybe it's the words from my man Killer Black that I can't say, so what's left an untold fact. Until my death, my goals will stay alive. Survival of the fit, only the strong survive. Yo, yo, we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. I'm trapped in between two worlds trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go. But never that, as long as things smoke crack, I'll be on the block hustling, counting my stacks. No doubt, watching my back and proceed with caution. 5-0 working, no time to get lost in. The system niggas using fake names to get out quick. My brother did it and got back with 2 ounces. I live with one with squads at the block hall. That's my man Twin when he got back. That fucked me up, God. But shit happens for a reason. You find out who's your true peoples when you're upstate bleeding. You can't find a shorty to troop your bed with you. Hit with a 2-4 is difficult. While on the streets, I try to maintain. Tight grip, my Lucas hoes like to run game. Some niggas like to trip, but I ain't with that tricking shit. I'm like the juice saving those who I could fit with. Pushing the Lex, now I'm set, ready to check. No matter how much loot I get, I'm staying in the projects forever. Takes on the blocks, we out clever. And beef, we never separate, grow together. When words come to words, my peoples come first. Try to react and get the motherfucker feeling served. My crew's all about blue. Fuck looking cute, I'm strictly 10 boots. An army certified suits, puffin' nails, lay back, enjoy the smell. In the bridge, getting down, it ain't hard. Agora que já ouvimos o Fernando Rubens, sua vez. Pede a sua música, meu querido. Vamos lá, cara. Toca aí, Commander Shepard, Mass Effect by Miracle of Sound, origem vídeo YouTube. Parece que ele foi aquele cara do Google Translator falando ali, ó. Totalmente. Que medo, cara. Eu falei, o Rubens é um robô agora. Então vamos lá, pau na caixa. sorry grace. There are battle womatarians lacking in humility. Julians are bragging about their rich invincibility. The clutter of the city spreads to the lowliest stars. But no matter what scars you bear, whatever uniform you wear, you can fight like a Krogan, run like a leopard, but you'll never be better than Commander Shepard. Oh. Halls, inside the shining walls, hear the stories from Earth. Fighters want to prove their worth. Solarian science, smothered in idiom, about to stimulate an eye scanning for iridium. But one tale holds every mind enthralled. Cause no matter what scars you bear, whatever uniform you wear, you can fight like a Krogan, run like a leopard, but you'll never be better than Commander Shepard. A última disputa da noite, né? Que a gente tá gravando de noite, pode ser de dia você escutando, mas é a noite que a gente tá gravando, foda-se. E Excel, antes de você falar o tema, vamos descobrir quais que são as músicas dele. Rubens, qual que é a sua música agora pra finalizar aqui? Porra, cara. Da puta, né, cara? Sumonou do nada ali, só gastou mana pra usar o outro. Deus. Eu tô com medo, porque quando você fala o nome da música antes, cara, você fode de tudo nesse esquema. Vamos lá, cara. Eu vou de Kate Apicary. Tô cantando aí Classic Game Ways. Música fodástica. Da cultura essa game em geral, assim, né? Nossa, esse cara... Esse personagem do Nathan Bernard é foda. Foda. E você, Fernando? Qual a música você escolheu pro final aqui? Escolhi uma música que marcou a era PlayStation. Millen Collin No Cigar, do Tony Hawk's Pro Skater 2. Nossa! Bota fé. Vamos lá, então... Excel, agora fala o tema. Ufem os tambores. Nossa, lá. O tema é... Fila do pão. Músicas para fila do pão. Tá, eu começo, né? Sim. Vamos lá, cara. Essa música, ela é bacana porque ela conta a história de um cara que ele é um cara que curte muito game clássicos, né? E quando você tem games clássicos, principalmente o clipe, quando vocês verem, escutarem a música e forem atrás do videoclipe da música... Link no post. Vai ter de todas essas músicas. Claro. Aqui. Cat, nem é dizer do link. E, cara, o Kate Apicary, cara, ele é viciado em games portáteis. Apesar que ele transforma no clipe um GameCube num videogame portátil. Deixa eu ver, cara, caralho, que medo. Então, fila do pão, cara, tem que ter um videogame portátil, cara. Não tem, cara, não tem escolha. Se ainda for no estilo do Kate Apicary, você pode escolher qualquer videogame portátil, cara. Vai estar a sua diversão ali, não tem. É isso aí. E você, Fernando? Então, quando você tá na fila do pão, cara, normalmente você tá... Primeiro, quando tem uma fila na padaria, você já fica meio puto, né? E você não quer, você não consegue pensar em mais nada além de chegar a tua vez e você comprar o teu pão. Eu acho que, tipo, se alguém desse o play nessa música na padaria, assim, toda a sua raiva e seu ódio passaria na hora e rolaria um flash mob e começaria a dançar de tão boa que essa música é. E esse clima super não padaria. Objection! Objeto. Os caras se batendo em tudo, cara, na padaria. Isso. Aquele golpe do Didi do trabalhador. Pá, pá, pá! Cara, se eu tivesse escolhido sua música, Fernando, minha explicação seria muito melhor que a sua, viu? Então você já tá votando já no Rubens? Me ajudado. Você já tá votando no Rubens já? Não disse isso. Que eu ia votar no Rubens, só falei que minha explicação seria melhor. Então, agora vota direito aí. Ó, eu teria sido muito mais convencido se você tivesse falado que o clima de você comprar pão é mó melancólico, pá, ali, você ficar esperando tua vez. E tem tudo a ver com o nome da banda, tá ligado? E na padaria não vende cigarro, né? Não cigarro. É, entendeu? Então, porra, foda pra caralho. Aí, eu e os Lobos, a gente ia arrebentar essas categorias, essa é a grande verdade. Estranho demais, hein, cara? Os pontos vão pra gente, né, cara? Os pontos vão pra gente. Aí mas a gente só vai votar agora. Não, mas eu vou votar, então. Ô, Rubens, você precisa trabalhar essa sua dissertação aí, que, olha, você tá muito fraco, amigo. Tá muito fraco. A primeira você levou, mas essa também eu vou ter que votar no Fernando, porque a explicação dele foi muito melhor. Então, Fernando, mais 3 pontinhos pra você aí. Aê! Excel, eu vou ver esse DS aí, cara. Cara, fila do pão é uma parada demorada. Eu hoje fui no mercado, que demorou um monte na fila. Eu senti falta de um videogame portátil. O Rubens tá com razão, então 3 pontinhos pro Rubens aí. Desempate, amigo. Não, o desempate vai ser, sabe com quem, cara? Com os ouvintes, cara. Quem estiver ouvindo aí vai desempatar aí no chat. Ou até mesmo no grupo do Facebook lá, no Social Club lá, né? Ganhador volta na próxima edição pra desafiar um novo participante. Genial, cara. Genial. Gostei. Perfeito? Perfeito. Então votem nos seus favoritos, galera. E vamos ouvir as músicas deles, né? É isso aí. Começando com o Rubens. Vamos lá. Toca aí. Katy Perry, Classic Game Whiz. Foda pra caralho. Vamos lá. Bora, caixa. I'm the classic gaming whiz. Dark and clock is what I do, I'm the king of Genesis. Let me just write up a list of the best system to exist. First we have the Neo Geo, Arcade Cap, MVS. I've been rocking single slot 101, yellow card, puzzle bobble, KOM, metal slug, 1-2-6. Then we have the king of games, the mighty Sega Genesis. The only thing I need to say is supersonic for the win. Hi, my name is Keith Abercary. I'm 28 years old, and I love classic video games. Sega CD, Neo Geo, Virtual Boy. Yes, I said Virtual Boy. Do you have a problem with revolutionary systems from the future? Well, you better not let me know that, because I look just like Rambo with my miniature gun. When I'm playing Torque Killer, I'm killing zombie scum. Super Nintendo gun, that super dope. I don't use that gun, cause that ain't no joke. The Rubber, cause I reach so much havoc, gum up the love like sleeper. I be winning my supplies, pulling down right eyes. When I'm knocking out your lies, you'll be dreaming, saying it's nice. Now check out my dance, move it tall, house of the dead. Dance like a zombie, though it's just shot in the head. Jiggle your arms and act all creepy. Just make sure you jam it to a Sega CD. Agora que a gente ouviu a música do Rubens, é a sua vez, meu querido. Manda bala. Toca na padaria aí. Millen Collin, No Cigar. Toca na padaria. Boa, vamos lá. Dá um pão aí pra mim, cara. Pão na caixa dele. Ah, não, desculpa. Oh, manda 300 gramas de mortadela. We'll be right back. I keep telling them I'ma bring it back, back to the future. Bom, então vamos finalizar aqui, né, Excel? Vamos finalizando aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Lembrem de votar no vencedor pra gente poder saber quando, quem será quando ele volta, né? E escolhemos um desafiante para disputar a sua, até então, coroa. Não é verdade? Corretamente. Pode ser desafiante não só do nosso blog, até de fora, né? Mas a gente vai aproveitar no começo pra apresentar mais o pessoal do blog em si. Exatamente. A gente vai analisar quem vai ser o desafiante, vamos fazer um sorteio, botar na caixinha e pau! Pau! Vamos lá! No seu favorito. Mandem seus comentários, digam o que acharam do nosso formato, se vocês acham que deve continuar, que não deve, deve mudar isso, deve mudar aquilo. Bota lá tudo pra gente, que a gente vai ler com muito carinho e atenção. Mentira! E depois a gente vai saber como guiar o podcast, não é verdade? E se você quiser mandar e-mail, pode enviar para gametrack@levelmais.com. É isso aí, né? É, dúvidas e reclamações direto no e-mail do Rubens, beleza? Oi! Então vamos aqui aproveitar e agradecer a participação do nosso boss, Rubens! Valeu, valeu a participação. Sofrível aqui o negócio, ai meu Deus, difícil. Ai. Passa seus pedidos de voto aí, cara. Calma, eu tô pensando aqui. Valeu, galera, voto em mim, eu vou ganhar isso aqui porque eu escolhi música boa pra caralho, cultura gamer, música da hora, só música boa, eu sei que vocês gostam dessas músicas aí. E eu vou deixar uma menção honrosa lá nos comentários, vocês vão ver que vale a pena também. Consigo imaginar o Rubens agora vestido com um bonezão bem largo, torto na cabeça e a calça no joelho, tá ligado? Nada, é só seu clube, cara. Só seu clube, nervoso, cara. Fernandão, valeu a participação, cara. Pô, valeu pelo convite. Muito bacana participar aqui com vocês. Mesmo achando que é um pouco de marmelada, porque o Rubens é o chefe. Mas... medo dos votos. É, né? Pô, galera, vota em mim aí, porque o cara já manda na parada e eu sou café com leite. Valeu. Ô, louco, invocou o poder do café com leite, cara. Tá tudo errado já. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima edição, então. Abraços e um beijo no coração. Um abraço. Meu, meu, meu. Nos vemos no próximo level. 63.com City. Follow me, follow me, follow me. Follow me, follow me, follow me. With a mouth of one SMCs, you'll break Superman on these beats. My flow is Christopher, B.I.G. Brios and Breeze. I'm in the league all by my lonely, the only one bringing heat. I'm spitting fire on these crackers like it's New Year's Eve. See, we sparked it in the OA. Blew up like the World Trade. I both did it for us, yeah. Bumped us up the first place. They heard word about a fat kid. Where we at? They heard he wasn't on some pop shit. Yo, he can rap. Pop a poo, he bop the truth when he writes. Breaking the news like a reporter from the booth with a mic. So look, from now on you can call me Makai. Cause I'm the future of hip hop, like proof in the skies. I'm from the 163.com city. Follow me, follow me, follow me. Follow me, follow me, follow me. 163.com city. Follow me, follow me, follow me. Follow me, follow me, follow me.